entre eu e você. Tantas lembranças. Olha essa foto aqui. No momento ela me sorri. Nessa outra ela não estava ali. E naquela tinha um coração. Não te conhecia, solidão. Eu vivi intensamente de paixão. Solidão, eu quero de volta essa paixão. Não dá mais, sem ela eu não vou viver em paz. Eu vou atrás, e não importa onde for, vou buscar. Não quero só lembrar. Lembrar, eu quero te amar.